Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus pela bênção da vida e pela oportunidade de estarmos nesta manhã aqui, recebidos tão fraternalmente nesta casa. E nesta manhã vamos compartilhar algumas ideias, algumas informações a respeito da reencarnação, buscando compreendê-la como instrumento de justiça divina e podermos utilizar esse conhecimento para compreendermos o mundo que estamos hoje presenciando, situações muitas vezes que nos chocam, que nos assustam, situações que muitas vezes nos tiram a esperança. Então, com essas informações que possamos nesta manhã, compreender que nós estamos, na verdade, num grande processo de renovação e transformação do mundo. Daí o tema da nossa palestra da manhã: reencarnação, justiça e atualidade. A ideia da reencarnação não é uma ideia tão nova para a humanidade. Ela é um conhecimento que faz parte da cultura oriental já há muitos milhares de anos. Existem estudos por historiadores independentes que não são espíritas que apontam que essa crença ela já existia em torno de 5 mil a 10 mil anos atrás. A ideia de que nós não morremos e que nós, uma vez que não morremos como espírito, né? Não morremos espiritualmente, e que uma vez que nós deixamos a nossa vida corporal, podemos ter outra vida novamente. E no meio dessa crença se mistura uma série de outras ideias. A ideia, por exemplo, de que nós podemos encarnar como animais, que é conhecido como mentepsicose. Essa ideia, no meio espírita, ela acabou sendo demonstrada como não válida. Nós nunca retrogradamos, nós nunca voltamos para trás. A única opção que nós temos é reencarnar como seres humanos, cada vez o quê? Melhores. Então, a reencarnação ela não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo não criou a ideia da reencarnação. Era uma ideia que já existia, como tantas outras ideias que nós admitimos no Espiritismo como válidas. Por exemplo, a ideia de Deus, de um ser supremo. Nós no Espiritismo aceitamos essa ideia, mas ela não é uma ideia original nossa. O que nós vamos perceber que o Espiritismo nos traz é de grande importância e contribuição para a ideia da reencarnação foi a comprovação que ele fez. O Espiritismo comprovou que a reencarnação é um fato, é uma realidade. Porque Kardec, quando fez a investigação com os espíritos que estavam produzindo aqueles fenômenos impressionantes no século XIX, e dizendo, e perguntando, e questionando os espíritos, ele chegou a esse item, já que era do conhecimento dele, e ele, uma pessoa que conhecia as ideias, as crenças, as culturas de muitos povos, ele foi checar se aquela ideia da reencarnação tão antiga, tão comum em uma parte tão extensa do planeta, se ela era verdadeira. E ele perguntou para os espíritos isso: a ideia de que o homem pode retornar à vida é verdadeira? E os espíritos confirmaram. Os espíritos disseram que de fato era. Mas veja, por que nós dizemos que o Espiritismo comprovou a reencarnação? Porque Kardec ele não se limitou apenas a perguntar a um espírito, não se limitou apenas a perguntar para um espírito por intermédio de um único médium. Ele perguntou para diferentes espíritos por diferentes médiums. E aí ele chega a uma conclusão que de fato existe a reencarnação. Mas se não estivermos satisfeitos com essa demonstração que o Espiritismo trouxe, nós vamos encontrar na atualidade inúmeros casos que demonstram a reencarnação. É fácil a gente acessar essas informações. Um pesquisador americano, Ian Stevenson, ele demonstrou inúmeros casos que ficaram bem documentados, que demonstraram que o ser humano ele pode sim ter diferentes vidas, diferentes existências corporais. Se nós formos fazer uma busca disso, formos pesquisar, nós vamos encontrar inúmeros casos. E nós temos hoje até documentários que mostram isso. crianças prodígios, crianças que têm ali habilidades extraordinárias. E aí se pergunta, por que que um ser tão jovem, uma criança de 4 anos, tem a capacidade de realizar cálculos matemáticos que um adulto pode passar a vida inteira tentando aprender e vai ter muita dificuldade? Como é possível uma criança ter habilidades de um pianista que leva anos para desenvolver aquela habilidade? Todas essas são evidências muito claras que nós temos da reencarnação. Há outros casos em que os indivíduos eles vão se recordar de fatos de suas vidas passadas. E um pesquisador que vai procurar aqueles fatos identifica como verdadeiro. E aí como que se explica isso? Que uma criança hoje possa recordar de uma vida que ela teve há décadas atrás e ela ser capaz de descrever inúmeros detalhes dessa vida. Então essas são comprovações que nós temos hoje acerca da reencarnação e que nos deixa muito claro que isso não é uma hipótese, é um fato, é uma realidade que faz parte da nossa vida. Nós somos seres reencarnantes. E esse é um conhecimento que o Espiritismo confirmou através das comunicações, como eu já disse, e a grande contribuição que a reencarnação tem para a nossa compreensão da vida são esses dois itens aqui, olha. Ela é necessária como explicação para compreender a evolução do espírito. Como nós evoluímos? Como nós vamos nos tornar um dia aquilo que Jesus disse que um dia seríamos? Que nós seríamos deuses? Porque uma vez ele disse para os discípulos, e aquilo era estendido para toda a humanidade, que vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço. Como um dia nós poderemos ser como Jesus? Hoje, conhecendo a nossa realidade, a nossa limitação como ser, nós percebemos que estamos muito distantes dessa realização. Nós seremos como Ele após inumeráveis reencarnações, porque estaremos num processo de evolução, de depuração do nosso espírito, de atingir um dia a perfectibilidade que nos cabe e um dia então seremos Cristos. Seremos seres que teremos uma comunhão plena com Deus e seremos dotados de poderes inimagináveis hoje para nós. Então, a reencarnação ela é necessária para explicar como nós vamos atingir esse objetivo, porque será através de inúmeras oportunidades que nós iremos gradualmente nos transformando. E hoje o que nós estamos realizando na nossa vida aqui, o grande objetivo da nossa existência, é um grande processo de transformação. Hoje, as experiências que nós temos são com o objetivo de nos transformar, de nos fazer diferentes. E nós sofremos porque nós relutamos contra essas lições que a vida nos traz. Nós negamos o caráter educativo da vida e da experiência terrena e por isso que nós sofremos. Quando nós aceitamos as circunstâncias da vida como aprendizado, como lição, como oportunidade de transformação, nós vamos nos distanciando do sofrimento. E a reencarnação ela é importante também para a gente compreender a ideia de justiça divina. Quando nós refletimos sobre as condições como as pessoas estão hoje vivendo, as condições que inúmeras pessoas experimentam, nós questionamos como é possível Deus permitir isso. Existem fatos, então, que nós às vezes ficamos chocados. Por que uma família goza a vida inteira de saúde e fortuna e ainda morre em plena tranquilidade, enquanto outra começa e termina seus dias na doença e na miséria, sendo o Senhor Pai de todos e todos sendo filhos com os mesmos direitos? Como se explica tanta desigualdade que nós temos no mundo? Porque tantas pessoas têm favores, têm circunstâncias positivas para a sua experiência, para o seu desenvolvimento, enquanto que outros terão uma vida de extremo sofrimento. Muitos poderão dizer que esses são os mistérios insondáveis de Deus. É dessa forma como as religiões sempre explicaram, de que não se pensa, não se discute o que o Criador estabeleceu para o homem. Só que essa era uma visão muito conveniente, ela é uma visão muito positiva para uma época que não corresponde à nossa mais. Hoje nós queremos saber o porquê das coisas, por quê? como seres que estamos evoluindo, que estamos aprendendo cada vez mais e temos cada vez mais capacidade de inquirir, perguntar, de querer entender as causas, é inevitável essa pergunta. Por que Deus permite o sofrimento para uns, enquanto que para outros o sofrimento praticamente não existe? Alguns dirão, todos sofrem, e de fato, mesmo as pessoas que nós podemos considerar mais privilegiadas no mundo, também sofrem. Daí o nosso dever de solidariedade, de fraternidade para com todos, independente da sua condição social, cultural, da sua situação financeira. Mas vamos chegar a uma conclusão, né? Vamos ser bem sinceros. Existem pessoas que sofrem muito mais. Imagine um dia você está na sua casa e você tem um filho que nasceu com uma alteração lá no seu gene que dá a ele o albinismo. Albinismo é aquela pessoa que é caracterizada como ausência da produção da melanina, que é o que dá a coloração na nossa pele, desde a tonalidade do branco até o negro. Mas existem pessoas que nascem com um gene que não permite a produção dessa proteína que dá cor à pele. E um dia você está com a sua família e você tem uma filha que tem o albinismo, que ela é albina, ela tem a pele completamente branca, os cabelos também brancos, e entra um grupo de pessoas com instintos muito primitivos e decepam o braço da sua filha na sua frente. Isso é um fato real que aconteceu há poucos dias lá numa cidadezinha de um país da África. Uma cidade não, uma aldeia. Porque lá as pessoas estão submetidas a uma crença de que a pele do albino tem poderes mágicos e que permite a realização de obras de feitiçaria que podem levar o indivíduo a alcançar o fim que ele pretende. Aí nós perguntamos, por que essa criança passa por isso? Por que Deus permite que uma criança nasça com uma anomalia num meio social em que eles são alvos de extrema violência por terem aquela característica genética? Por que Deus permite isso? Fica uma resposta difícil para muitos religiosos dizerem. Eles vão dizer simplesmente, a vontade divina, a vontade de Deus que é assim. Mas, como já disse, nós somos seres que desenvolvemos a capacidade de perguntar, de entender por que Deus permite isso. E não pense que é blasfêmia a gente perguntar por que Deus fez assim, por que Deus permite isso. Porque Deus nos deu essa capacidade. Nós somos seres pensantes, nós somos seres que na natureza, aqui neste planeta, somos os únicos capazes de investigar o mundo, porque é um atributo que Ele nos deu. Negar o direito de usar esse atributo é negar que Deus nos tenha dado esse atributo. É querer tirar do homem aquilo que o faz humano, que é a capacidade de pensar, entre outras condições. Então não é blasfêmia perguntar por que Deus permite isso. O homem, na sua busca espiritual, já tinha encontrado essa resposta há alguns milhares de anos. Deus permite que nós experimentemos as situações que nós mesmos desencadeamos aos outros em outras vidas. E Ele nos permite que nós experimentemos essas experiências quando nós estamos em condições de assimilá-las. Por isso que muitas vezes leva muito tempo para o espírito passar por provas realmente significativas, realmente importantes, porque ele precisa amadurecer intelectualmente, emocionalmente, para passar por aquela prova. Porque é aí que ele passa a dar sentido à vida, é aí que ele passa a entender uma série de situações. Então, sempre que nós atravessamos por grandes provas, é porque nós estamos num momento decisivo da nossa existência espiritual. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente fica inconformado por estar passando por uma prova muito desafiadora, por um sofrimento muito grande, mas nós passamos no momento que nós temos ali para decidir o nosso futuro. Se nós nos entregamos à revolta, à inconformação, nós paralisamos a nossa evolução. Se a gente consegue superar, dar uma guinada na nossa vida, a gente consegue dar um novo sentido à nossa vida, a gente consegue encontrar, apesar do sofrimento, novos objetivos a serem seguidos, a serem buscados, nós estamos acelerando o nosso processo de elevação espiritual. Por isso que compreender a reencarnação é tão importante. Porque quando conhecemos o sofrimento e nós somos capazes de ainda assim exaltar a vida e encontrar nela grandes oportunidades de evolução, grandes oportunidades de autorrealização, nós estamos nos libertando do nosso passado e estamos nos preparando para um futuro radioso. A reencarnação é assim então explicada pelos espíritos, de que ela é uma grande oportunidade de reparação dos desequilíbrios que nós causamos no passado. Ela é a grande oportunidade que nós temos de dar uma guinada evolutiva, de a gente realmente se elevar e se desprender gradualmente da Terra e nos tornarmos cada vez mais o quê? Espíritos e cada vez menos corpo, cada vez menos ser ligado ao mundo material. Por isso que a reencarnação, então, ela é tão importante para a gente compreender esses quadros de sofrimento que nós observamos no mundo. Inúmeras pessoas estão passando hoje por severas provas, por grandes dificuldades. Às vezes podemos ser nós mesmos, porque cada um é que sabe a sua dor, o seu sofrimento. Mas é um fato que existe diferença de sofrimento entre as pessoas. E essa diferença decorre disso. Cada espírito tem que passar por uma experiência diferente. Cada um tem que experimentar uma situação diferente em sua vida. Nós ainda podemos refletir mais sobre a necessidade da reencarnação quando a gente pensa por que existem figuras tão diferentes, sendo que são filhos do mesmo Deus. Por que nasce um Francisco de Assis, personificação do amor, e um Átila, rei da maldade? Por que apareceu na Alemanha um Hitler e na Índia um Gandhi, sendo filhos do mesmo Deus, criados com o mesmo amor? Por que tanta diferença entre as pessoas, entre os seres humanos? É óbvio que cada um tem uma experiência, uma trajetória diferente. Nós observamos crianças hoje de tenra idade, 4, 5 anos, que já mostra o seu espírito como ele é, já se revelam como são na essência. Umas com valores profundos que nós nos admiramos, como é possível uma criança ser assim. Enquanto que outras já revelam caráter de perversidade, já revelam caráter de maldade. Por que essa diferença, sendo que muitas vezes são os filhos de uma mesma família? Estão sendo educados dentro dos mesmos valores e os mesmos princípios? Da onde vem tanta diferença? Naturalmente, são espíritos que têm histórias diferentes, vivências diferentes, reencarnações diferentes. A reencarnação nos explica todas essas situações na vida. E ainda poderíamos perguntar, argumentando em favor da reencarnação, qual seria o mérito de metade do gênero humano que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Por que que algumas crianças que nasceram e em seguida morreram já ganhariam a eternidade de felicidade, enquanto outros indivíduos levam anos de experiência na Terra, cometem inúmeros erros e que por uma escolha muitas vezes está condenado por uma eternidade de sofrimento e dor, como é ensinado então por tantas religiões? Por que Deus faria essa distinção entre seus filhos? Quando a gente analisa o porquê de se morrer tão cedo, o porquê de se viver tanto pela reencarnação, nós percebemos que na verdade todos os seres têm as mesmas oportunidades. Todas as pessoas, elas terão as mesmas oportunidades de serem provadas, testadas, de conhecerem a felicidade e a dor, de conhecerem o bem-estar e a tristeza. Todos experimentarão isso em suas trajetórias, cabendo apenas ao espírito abreviar essa estada no sofrimento e ampliar a sua permanência na felicidade. Na verdade, a ideia da reencarnação nos revela uma noção de justiça que nos é incômoda muitas vezes, como nós vamos ver logo mais. A reencarnação, ela nos explica então por que que há diferenças nas condições humanas, porque cada espírito necessita passar por diferentes experiências. E todos passarão por inúmeras experiências, porque todos terão inúmeras reencarnações. E a reencarnação, ela possibilita então compreender as situações que os indivíduos vivem e demonstra a justiça divina. Os opositores da reencarnação dizem que nós queremos moldar Deus pelos nossos princípios de justiça, porque eles dizem que nós não compreendemos a lógica de Deus, a justiça divina, e por isso que nós queremos que Ele se adeque às nossas noções de justiça. Mas, na verdade, o que aconteceu foi uma inversão da noção de justiça divina. O que nós temos hoje no mundo ocidental, por influência do cristianismo tradicional, foi uma inversão de valores que eram conhecidos já no tempo de Jesus. Princípios que já eram aceitos por muitos cristãos, mas que justamente porque a reencarnação foi uma ideia muito incômoda para muita gente, ela acabou sendo banida do cristianismo. Mas felizmente a providência divina é extraordinária, ela garantiu que sobrevivesse até os nossos dias passagens do Evangelho que demonstram que a reencarnação era um princípio aceito, inclusive por Jesus. É o que nós vamos encontrar naquele episódio em que foram perguntar para Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Porque eles estavam ali testando Jesus para saber o que, que Jesus conhecia da lei de Moisés, o que Jesus conhecia dos profetas. E existia uma profecia de Malaquias que dizia que no grande dia do Senhor, no terrível dia do Senhor, teria que voltar Elias. E eles entendiam que quando viesse aquele grande ser esperado, o Messias, Elias viria antes. E aí Jesus disse para eles então assim: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E o Evangelho conclui: então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Jesus estava deixando claro ali que aquela profecia de Malaquias que dizia que Elias voltaria se cumpriu quando João Batista esteve encarnado. E não poderia ser de outra forma, porque Elias tinha vivido antes de Jesus no século 9 antes de Cristo. Eram quase 900 anos antes. Como que ele poderia ter sobrevivido ali e se tornar João Batista? Muitos acreditam que Elias teria subido aos céus com o seu corpo físico e na volta do Senhor ele voltaria com esse corpo físico. Só que Jesus, quando anunciou que João Batista era Elias, ele estava deixando claro o princípio da reencarnação, porque todos tinham conhecido João Batista desde criança. Eles eram primos, Jesus e João Batista, cresceram praticamente juntos, eram conhecidos. O Evangelho narra a passagem que as mães, ainda gestando as duas crianças, uma Maria gestando Jesus, a outra gestando João Batista, se encontraram e as crianças se alegraram ainda no ventre materno de se reunirem ali. Ora, essa daí é a demonstração então de que ali João Batista não poderia ser Elias com o mesmo corpo de 900 anos antes. Tinha que ser Elias reencarnado, tinha que ser o grande profeta do povo hebreu ali se manifestando num novo corpo. E é muito interessante a história de João Batista e de Elias quando a gente vai buscar as características dos dois. Nós vamos observar Nós vamos observar que João Batista e Elias eram pessoas que tinham características muito parecidas. Vamos começar aqui, olha. Elias tinha então vivido no século 9 antes de Cristo. Ele reencarna como João Batista e nós vamos perceber pelos registros históricos que eles eram pessoas muito semelhantes no seu temperamento. Eram pessoas que tinham um ardor, uma defesa pelos seus valores, pelos seus princípios muito grande. Eram pessoas que valorizavam por demais a defesa dos seus princípios. E Elias foi alguém que nessa ação, o que, que ele fez? Ele num determinado episódio, você vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, no livro de Reis você encontra isso. Ele é uma pessoa que vai instigar pela sua, o seu ardor na defesa dos seus princípios, que as pessoas se rebelem contra os sacerdotes de uma divindade. Na época, os judeus ali, tentando ocupar a região ali da Palestina, eles entraram em contato com muitos povos. E o que, que Elias faz? Elias tenta conduzir o povo a manter aqueles princípios, aquelas ideias religiosas que eles conservam. E Elias, ele entra numa disputa com os sacerdotes de um outro povo, para tentar provar que o Deus dele era maior que os outros. E o que, que Elias faz? Nesse ardor, nessa defesa que ele faz, ele acaba instigando os seus seguidores a se voltarem com muita fúria contra os sacerdotes de Baal. E nessa disputa houve uma carnificina ali. Vários foram degolados, tiveram seus pescoços cortados. Isso tudo o quê? Numa época em que ele ainda estava preso a uma ideia, uma concepção religiosa muito ainda o quê? Muito primitiva. Usar da força, da violência, da disputa e não perceber o alcance que as suas palavras teriam sobre as outras pessoas, a ponto de instigá-las a atos de violência extrema contra outras pessoas. Elias, ao reencarnar como João Batista, já é um espírito renovado. Já é um espírito que já tinha aprendido uma série de princípios das leis divinas e já havia compreendido que a violência é algo que tem que estar fora da experiência humana. E nós temos que lutar para nos libertar da violência. Mas ele não havia perdido o seu grande ardor em defesa de princípios, de valores. Porque isso para ele ainda era uma virtude. E ele vai então até as últimas consequências nesse processo de defender os princípios que ele acreditava ali verdadeiros. É quando ele desencadeia então, como João Batista, ele desencadeia a fúria de Herodes, que se volta contra ele e que manda cortar-lhe a cabeça. Essa história de João Batista, ela nos revela não apenas a reencarnação, como Jesus disse no Evangelho, de que João Batista era Elias reencarnado, mas ela também confirma a lei de ação e reação que acompanha a reencarnação. João Batista sofrera aquilo que ele desencadeou de sofrimento para outros há 9 séculos antes. Ele vai experimentar na sua vida ali, como João Batista, o final de um grande processo de libertação de sofrimento que ele criou. Você veja que levou 900 anos quase para que ele se libertasse perante as leis divinas. Ao passar por aquela prova tão difícil, ser morto tendo a cabeça cortada, ele estava num processo de libertação. Era o final da prova. Ele já era um espírito que tinha evoluído muito, aprendido muito nesses séculos, mas ele ainda necessitava de uma expiação um pouco maior, uma expiação que liquidaria para sempre, perante a sua consciência, o delito cometido no passado. E isso nos faz pensar hoje, em tantas situações que nós estamos sendo aí informados, de que inúmeros estão passando por provas difíceis. Inúmeros estão passando por grandes sofrimentos e é muito lamentável que em pleno século XXI o homem ainda esteja sendo instrumento desse tipo de prova para o seu irmão. Mas essas situações, elas são, perante as leis divinas, inevitáveis, porque elas são a consequência de atos desencadeados no passado. Isso não significa que nós nos tornaremos frios, indiferentes e insensíveis ao sofrimento de qualquer pessoa que esteja passando por qualquer provação nos nossos dias. Mas isso vai nos ajudar a entender que o que está acontecendo hoje é, na verdade, algo que vem ocorrendo na história da humanidade há centenas de milhares de anos. O homem está experimentando exatamente aquilo que ele vem criando na sua história e na história de outras pessoas. Nós estamos hoje presenciando provações de maneira muito mais intensa, porque nós estamos num grande período de transformação e renovação. Nós estamos num processo de, vamos dizer, de aceleração das expiações e das provas pelas quais todos temos que passar. Por isso que os casos são tão numerosos. Mas também temos que recordar que nos nossos dias nós temos algumas coisas que consideramos como positivas e que elas nos trazem uma impressão de que o mundo está caótico, que ela nos traz a ideia de que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, mas na verdade o que se tornou ágil foi a forma como as informações são difundidas. Em razão dos meios de comunicação, hoje nos chegam situações muito rapidamente. Mas esses quadros de violência, de dor e de sofrimento, eles sempre acompanharam a humanidade. Eles sempre estiveram presentes. Eles sempre fizeram parte da nossa história. Então nós não devemos, em função do que as notícias nos trazem, nos alarmarmos, nos considerarmos então que estamos sob ameaça. Não podemos hoje ficar pensando e imaginando que nós estaremos num grande processo que está prenunciando aí grande destruição no planeta. Na verdade, nós estamos nesse processo já há alguns séculos. Há alguns séculos a humanidade está espiando gradualmente, lentamente, muito da dor e do sofrimento que ela produziu. E a única forma que nós vamos ter de nos libertar disso, a única forma que nós vamos ter de realmente romper com esse ciclo de violência que gerou a violência em nossas vidas, é nós optarmos pela paz, pela não violência. É nós realmente não permitirmos que revolta, indignação, inconformação tome conta do nosso ser. É nós não desejarmos hoje uma justiça punitiva e que é baseada em sofrimento como forma de reverter toda a dor e sofrimento que nós temos hoje. Hoje nós somos participantes dessa grande onda de sofrimento que tem no mundo, como espectadores, às vezes como vítimas também, mas com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de desenvolvermos uma percepção e uma atenção mais fraterna em relação aos envolvidos. Nós tomamos conhecimento de atos de violência que são praticados não para que nós exerçamos o julgamento, não para que a gente deseje o mal dos outros, mas que a gente deseje, sobretudo, formas educativas de renovação. Porque toda essa onda de violência que nós presenciamos hoje, ela é sim reflexo da violência passada que praticamos. Imaginem quantas guerras, quantas dores, quantos sofrimentos nós temos presenciado ao longo da história da humanidade. Quantas violências foram causadas e que passaram ocultas nesses séculos todos. Hoje, estamos aí todos vendo inúmeros que estão resgatando, estão passando por expiações dessas situações passadas, desse barbarismo passado. Então, se nós formos reproduzir o que já fizemos no passado, de externar o nosso sentimento de violência, de externar o nosso sentimento de uma justiça punitiva que castigue, nós estaremos mantendo esse quadro no planeta. Nós estaremos acentuando a necessidade do sofrimento como forma de libertação. Agora, se nós passarmos a considerarmos que as medidas para resolver os problemas devem ser baseadas em justiça, em perdão, em paz, em educação, em renovação, em oportunidades para aqueles que erram, de refazerem escolhas, de poderem acertar, nós estaremos implantando no mundo uma nova era. nós estaremos anulando a continuidade desse processo. E foi por isso que Jesus disse também, entre outras razões, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Se hoje nós exercitarmos o olhar amoroso para aqueles que são algozes e vítimas, aqueles que são agressores e agredidos, e exercitarmos perdão, fraternidade, desejando que eles tenham oportunidade de reparação e não castigo, nós estaremos implantando em nossa vida, em nosso derredor e no mundo, nós estaremos implantando uma nova fase para a humanidade, uma nova era em que a justiça já será o quê? Diferente, em que nós teremos novas oportunidades para aqueles que erram. É por isso que nós devemos ter uma cautela muito grande com tudo que nos falam a respeito do sofrimento que vem sendo causado por milhares de seres em todo o planeta. Não permitamos que o nosso coração se torne ali contaminado por ideias destrutivas, por ideias de medo, de terror, ideias de desejo de uma justiça que puna e destrua os agressores. Porque isso sim é incompatível com a lei divina. Isso sim é distante das possibilidades de renovação do mundo. Daí a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos. Um outro episódio muito significativo foi quando Jesus esteve com Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus e perguntou assim: como pode nascer um homem já velho? Porque antes Jesus tinha dito para ele assim: em verdade eu vos digo que não verás o reino dos céus aquele que não nascer de novo. E aí Nicodemos perguntou para Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode entrar no ventre de sua mãe? Pode nascer uma segunda vez? E aí Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Por essa linguagem altamente simbólica, Jesus afirmou o princípio da reencarnação também. Vamos ver como? Quando ele diz, por exemplo, aqui, olha, que o homem tem que renascer da água e do Espírito, muitos acreditaram que o que Jesus estava falando era de batismo, porque é no batismo que os cristãos, em sua maioria, acreditam que o indivíduo renasce para uma nova vida. Mas no tempo de Jesus, a ideia da água, e para os judeus foi por muito tempo assim, ela era um símbolo do elemento criador. Ela é um símbolo do elemento que cria as coisas materiais. Na linguagem figurada do Evangelho, renascer da água é você renascer materialmente. É o seu corpo se refazer. E basta a gente lembrar que esse símbolo poderia se aplicar também a uma condição muito simples da nossa forma de nascer aqui no mundo. Nós nascemos de que forma? Em meio à água, ao líquido amniótico que preenche a bolsa ali, que envolve a criança. Porque os antigos, eles já tinham essa compreensão de que a vida material depende essencialmente da água. As passagens do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, mostram isso. Deus cria a terra a partir do quê? Das águas. Toda a criação divina começa a ser elaborada a partir das águas, porque a água é o símbolo do elemento criador. E a renovação do indivíduo é quando Jesus fala que nasce do Espírito. Renascer do Espírito, aí sim tem um sentido de renovação interior da pessoa, de renovação dela como ser. E aí Jesus vai dizer mais adiante também isso, olha, que quando ele fala, né, que é nascido do... o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ele vem dizer exatamente isso. Os corpos procedem de outros corpos e o Espírito procede do Espírito. Mais adiante, quando ele vai colocar que ninguém sabe de onde o Espírito vem, né? ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem. Jesus está reafirmando exatamente isso, do esquecimento que nós temos que ter do passado. Nós não sabemos que aquele nosso filho, aquele ser que nós recebemos, da onde ele vem, quais as experiências, qual o seu passado, justamente para que a gente possa ter aceitação daquele ser que é trazido ao nosso convívio. Se Jesus admitisse a ideia de que nós só temos uma vida, ele não diria que nós não sabemos de onde vem o Espírito. Porque se tivéssemos só uma vida, nós saberíamos de onde vem o Espírito. Ele vem da onde? Do Criador. Se ele foi criado ali naquele instante, então nós sabemos de onde ele vem. Ele vem do Criador. Mas não, ao dizer que não sabemos de onde vem o Espírito, ele quer dizer isso. Nós não sabemos a história passada desse ser. Nós não sabemos quem ele foi, nós não sabemos o que ele fez, justamente explicando por que que nós temos que esquecer o passado. Por que nós não podemos lembrá-lo? Porque se nós lembrássemos do que fomos em outras vidas, daqueles que nós compartilhamos, o que eles nos fizeram, a nossa vida seria insustentável aqui na Terra, no atual estágio que nos encontramos. Imagine você lembrando o erro que cada um dos seus familiares cometeu contra você em vidas passadas. Nós não teríamos condições de conviver com eles. Agora imaginem eles, algumas pessoas, lembrando os erros que nós cometemos contra elas. Nós não viveríamos em família, não viveríamos em sociedade, não conseguiríamos nos aproximar de pessoas que temos a necessidade de conviver. Daí a necessidade do esquecimento, daí porque nós temos que ignorar de onde vem o Espírito. Ou seja, não podemos lembrar do passado, de nossas vidas passadas. Isso nos mostra, então, que o conhecimento da reencarnação foi uma ideia muito necessária, mas que foi apagada do cristianismo. Existem alguns historiadores que procuram explicar isso. Nós não vamos entrar hoje nessa questão, porque ela envolve uma abordagem que demanda mais tempo. Mas é possível encontrar a explicação histórica por que que a reencarnação foi banida do cristianismo. Mas nós podemos levantar algumas ideias. A reencarnação, ela é uma ideia muito incômoda, porque ela situa o indivíduo, ele como responsável pela sua vida. Não é mais outro que é responsável pela minha existência. Não é mais Jesus que, morrendo na cruz, me salvou porque ele apagou todos os meus erros. A reencarnação, dentro do contexto espírita, ela nos coloca como responsáveis por tudo que nós fazemos. E muita gente não gosta dessa ideia, por quê? Lembra dos seus erros atuais, lembra dos problemas atuais que ela criou na vida dos outros. E a reencarnação diz que nós teremos que reparar isso no futuro. Então ela é uma ideia realmente incômoda. Acreditar na ideia da reencarnação, como aprendemos no meio espírita, ela nos traz uma responsabilidade sobre a nossa vida imensa, porque nós reconhecemos que teremos que reparar cada um dos erros que nós cometemos ao longo da vida. E muita gente não gosta dessa ideia por isso, porque ela nos põe uma responsabilidade a longo prazo no futuro, e que para muitos é incômoda também. Nós vamos ver também que a reencarnação, ela nunca é castigo. Nós passamos por provas não para simplesmente pagar um erro que nós cometemos. Nós passamos por provas, por dificuldades que foram desencadeadas em outras vidas, para aprendermos na pele aquilo que nós fizemos os outros passar. Aqui há um princípio, então, que também nos mostra que tudo que nós fizermos daqui para frente, nós colheremos no futuro. Porque se tudo que eu sofro hoje é resultado do passado, todo o meu futuro já está sendo construído agora. Então ela não é castigo, na verdade. Ela é a grande oportunidade de a gente entender que a felicidade está em nossas mãos. O bem-estar, ele é a possibilidade que nós temos de construir agora. Por isso que os espíritos nos convidam tanto ao bem. Eles nos convidam tanto à caridade. E aqui nós vamos ver então que aquele princípio que Jesus ensinou, que o amor cobre uma multidão de erros, também se aplica. Porque nós podemos ter errado muito em outras vidas, podemos ter errado nessa, mas nós temos a possibilidade hoje de reverter tudo isso. Sabe como? Exercitando ao extremo o amor, a caridade, a fraternidade, o perdão. Exercitando ao extremo a nossa capacidade de compreender o próximo. Porque se a gente conseguir desenvolver amor dentro de nós, nós vamos ser capazes de reverter muitas das nossas provas. Se a gente trabalhar incansavelmente pelo triunfo do bem, da paz, da harmonia, nós poderemos já conhecer isso desde já. Porque nós podemos mudar a nossa vida. E essa é a grande lição que a reencarnação nos revela. Nós podemos transformar a nossa existência, criando desde já os reflexos positivos que nós desejamos no futuro. É basta fazermos algo muito simples, que é fazermos o bem hoje. E todos nós temos esse potencial infinito em nossas mãos. Todos nós podemos realizar o bem com um sorriso, com uma gentileza, com um perdão, com um fechar de olhos para as faltas alheias, com um prosseguir a nossa vida, realizando o melhor onde nós estivermos. A reencarnação nos mostra isso, que a grande lei da vida é essa lei de reciprocidade. O que eu ofereço ao mundo é o que o mundo me retorna. Por isso que é tão importante hoje compreendermos a reencarnação, porque nós estamos num momento decisivo da nossa evolução espiritual. Nós podemos tornar a nossa vida futura diferente, e nós podemos tornar o nosso amanhã, segunda-feira, diferente, dependendo das resoluções que nós tomarmos hoje, neste domingo. A reencarnação nos fala disso tudo, então. A reencarnação ela é muito rejeitada, então, por quê? Ela conflita com a ideia do pecado original, que diz que o sofrimento que a humanidade experimenta hoje é por causa da decisão de um casal lá no início da humanidade, Adão e Eva, que por terem desrespeitado Deus, jogou uma maldição sobre todos os seus descendentes. Agora me diz, onde é a justiça nisso? Né? Onde é a justiça em que um casal comete um erro e toda uma humanidade, 7 bilhões de pessoas, sofrem por causa do erro deles? Me desculpem, mas não tem como encontrar justiça nisso. Isso é uma forma de pensamento muito simples para explicar a grandeza de Deus. Nós vamos ver que ela conflita também com a ideia da existência de um ser voltado para o mal. O homem ainda hoje conserva a existência, ou melhor, conserva a ideia de que existe um ser voltado para o mal, como incapacidade que ele teve de reconhecer ordem em meio ao caos da natureza. A ideia da existência do mal, de que existe algo voltado permanentemente para o mal, ela é uma violência contra a ideia do Deus justo, do Deus bom. Porque onde haveria justiça no Criador em permitir que um dos seus filhos se tornasse seu rival? É impossível isso. Ele é poder supremo. Como ele poderia que um criasse a desordem em toda a sua criação? Isso é ilógico quando nós admitimos que Deus é poder absoluto. Tudo que se passa no mundo em termos de sofrimento não foi porque o mal existiu. O que existe é a imperfeição, é o desconhecimento do bem, é a ausência do amor. Isso é o mal. Quando o amor se instala, o mal passa a não ter realidade mais. Então, a reencarnação é muito rejeitada porque muitos ainda estão condicionados a pensarem dentro de uma forma muito limitada. É a forma como o homem primitivo, o homem que saía lá do Neolítico e que já estava caminhando para a civilização, criou, e até hoje milhares de seres estão presos a essa ideia, que é ilógica, que é contrária à ideia de um Deus supremo. E a reencarnação na atualidade nos faz então compreender que milhares de pessoas estão em provas e expiações. Ela também nos dá uma sensação hoje, esse sofrimento todo, de que o mundo sofre mais, mas essa impressão negativa que nós temos hoje do mundo, de que tudo está um caos, é por causa então do conhecimento que nós temos dos fatos e como eles são divulgados, A imprensa, ela nos traz de uma forma, muitas vezes, chocante, de uma forma exploratória, o sofrimento alheio. E por isso que nós temos a impressão de que o mundo está em caos, o mundo está em desordem. Nós temos essa impressão também pela ilusão que nós temos das pessoas sobre a sua evolução. Nós achamos que hoje o homem no século XXI já seria completamente diferente do que ele foi há 2000 anos atrás. Mas isso é uma falta de perspicácia da nossa parte, uma incapacidade de entender que nós ainda não podemos revelar o melhor da humanidade ainda. Porque muitos seres estão em grandes provações, estão em grandes lutas, estão para vencer ainda as suas imperfeições, assim como nós também. Nunca vamos nos considerar fora desse processo todo. Nós vamos considerar também que hoje nós aparentemente temos uma impressão de que tudo é mais difícil porque a nossa sensibilidade aumentou. Nessas centenas de anos que nós estamos vivendo, nós fomos aprimorando o nosso sentimento. Nós já não somos mais tão rudes quanto fomos no passado. Por isso que hoje os fatos nos chocam muito mais do que já fizeram no passado. Então não vamos entender hoje que toda essa desordem que a gente vê no mundo signifique que algo está fora do controle divino. Tudo está muito bem encaminhado. Todos os destinos humanos estão muito bem administrados. Não permitamos que essas impressões que nós temos erradas do processo que vivemos hoje nos faça reforçar o que há de mal aqui. Porque o homem, quando submetido ao medo, quando submetido à ameaça, ele permite que a sua imperfeição se manifeste mais intensamente. Basta ver o que são as guerras. Quando o homem está ali ameaçado na sua sociedade, no seu país, como que ele reage? Com violência, com desejo de agredir o outro. Por isso que tantas pessoas começam em várias partes do mundo a querer se voltar contra aquele que considera seu inimigo. Porque alguns fanáticos de um país, porque são seguidores do islamismo, causam sofrimento, em outras partes do mundo começam a surgir ideias de se voltar contra outros que fazem parte dessa ideia, que seguem essa religião. E veja, tudo isso é nascido do quê? Do medo que as pessoas vão nutrindo em função dessas notícias que vão sendo divulgadas. Então nós precisamos vigiar muito o nosso pensamento, vigiar muito as nossas escolhas, para que a gente não reforce um quadro mais difícil como ele já está sendo. Nós podemos pegar como exemplo a nossa realidade hoje social. Quando nós ouvimos falar de crimes bárbaros, qual que é o desejo de muitas pessoas? É que se tenham punições mais severas, que se castigue mais severamente o infrator, não é assim? Isso revela o quanto nós podemos ser manipulados pelas informações. Então, para todos nós que conhecemos essa temática hoje, nós precisamos lutar contra esses sentimentos. Precisamos deter esse avanço da violência no mundo, começando em nós mesmos. Nossa hora está adiantada, nós vamos pular uma parte aqui e nós vamos então... procurar guardar essa mensagem então para todos nós. Guardemos a nossa confiança na justiça divina. Todos serão alcançados por elas. Nós veremos ainda muitos quadros de sofrimento no mundo, porque o processo de depuração da humanidade ainda não se concluiu. Então nós temos que confiar que cada um será atingido no momento exato da sua evolução. E nós poderíamos pensar... talvez possa chegar para nós um momento de grande dor, não é assim? E muitas pessoas se afligem ao pensar que talvez elas passem por provas muito dolorosas, muito grandes. Mas vamos recordar uma mensagem de Jesus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós não precisamos ficar preocupados se no futuro nós passaremos por provas difíceis. Se no futuro será cobrado de nós pelos erros que cometemos no passado. Porque nós, se tivermos que passar por uma grande provação, nós também teremos muito auxílio. nós também teremos muito amparo espiritual. Nós não precisamos viver atemorizados pensando quando chegará o dia da minha grande tribulação, porque ele será inevitável para todos, mas quando nós passarmos por ela, nós talvez nem sintamos, porque se nós fizermos hoje o esforço de renovação, de aquisição de valores, de transformação do nosso ser, nós teremos uma força moral muito grande para, ao passar por aquela prova, nos libertarmos facilmente delas. A história nos traz, as histórias que são trazidas nos livros psicografados, nos trazem inúmeros exemplos de espíritos que passaram por grandes provações, mas saíram triunfantes dessas lutas. Saíram espíritos vitoriosos porque eles não se permitiram levar pelo medo, nem pelo desejo de vingança, nem se permitiram abater porque estavam passando pelo sofrimento. Transitaram pela dor, mas se elevaram grandemente na evolução espiritual. E nós, se nos esforçarmos também hoje, ao passar pelas nossas provas, teremos a força necessária para elas. O que nós temos que nos preocupar hoje é com isso que Jesus disse. Nós temos que nos preocupar com o mal do dia de hoje, o mal da nossa imperfeição, o que nós estamos fazendo que está tumultuando o mundo, o nosso mundo, o que nós estamos fazendo que leva a sermos insensíveis à dor do nosso próximo. Nós temos que nos preocupar com o mal de hoje, da nossa indiferença, muitas vezes, de fazer o bem. Agora, se nós já estivermos nesse processo, né, de estarmos nos renovando a cada dia, acreditando a cada dia no nosso potencial, confiando no amparo divino a cada dia, nós não temos que temer nada, nem o mal do dia. Temos que ter muita confiança, porque certamente nós somos muito amparados. O mundo não está em desordem. O mundo não está no caos. O mundo está muito bem assistido, guiado e conduzido pelas leis divinas, por inteligências sábias, amorosas, mas que não vão nos poupar o trabalho que nos cabe, que é a nossa renovação interior. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a compreensão das leis divinas e nos ajude nesse período, nessa transição que nós estamos no planeta, e guardemos, sobretudo, a nossa fé e a nossa confiança. Muito obrigado a todos.